Alô? Alguém ajuda aqui, tá? Feira aqui, tá? Alô? Mensagem. Transmissão, isso é. Alguém consegue me ouvir? Alguém? Responda aí, eu preciso. Tem sinal, defeito, eu tô com. Estamos na linha. Nós estamos.